Boa noite, otakus, otomes e similares! Sejam bem-vindos, desde muito tempo, ao nosso mais novo confronto, o nosso Versus! E eu acho que eu estou escutando alguma coisa aí no fundo. Prepare-se para encrenca! Encrenca em dobro! Para proteger o mundo da devastação? Para unir todas as pessoas de nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender o poder às estrelas. Bruna! Do mal. Animesfera decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para lutar. Lutar, lutar, lutar. Aqui é o Álvaro e... vamos nessa! Ouvintes, vocês não ouviram errado. Exatamente. O nosso Versus hoje virou uma batalha Pokémon. É isso mesmo, é isso mesmo. Álvaro, eu sei que a gente já fez uma prévia desse anime no episódio número 30, mas traga pra gente a sinopse de Pokémon. Depende de qual versão dos Pokémons que nós vamos falar, Jorge. Fala do anime, pô! Oh, a série animada, basicamente, a gente começava a ver a vida do pacato Ash Ketchum na cidade de Pallet. mas, cara, basicamente era isso. A gente viu o início da jornada do Ash, desde ele pegando a sua... O Pikachu, né? O Pikachu aí, o bonitinho que todo mundo conhece. Até ele entrar em coma. Até ele entrar em coma e começar toda essa loucura que é da cabeça dele, que isso a gente acha que é até hoje também. Bom, o anime em si, ele começou no Japão, no dia 1º de abril de 1997, e não é mentira. Ele foi produzido... Esse é o momento, o Jorge pede, que aí ele sabe das coisas técnicas. Pois é. Ele começou na primavera japonesa de 1997, produzido pelas TVs Tokyo, Tokyo Music e Studio Jack, e licenciadas pela Nintendo, Viz Media e 4Kids Entertainment. Exatamente, Jorge. O jogo foi baseado... Perdão. O anime foi baseado... em um jogo lançado para console portátil Game Boy chamado Pokémon, lançado em 1995 em três versões, versão Red, versão Blue, e lá no Japão ainda foi lançada a versão Green, que é uma terceira versão. Cada versão desses jogos te dava uma gama de Pokémons diferentes. Para completar os 150, você tinha que trocar com seus amiguinhos de uma versão diferente. É, 150 mais um Insigno, né? Ah, o Missigno aparece no jogo, mas ele é um erro de programação, né? Sim, na verdade era pra ser o Mew, só que o Mew não tinha sido desenvolvido na época que o jogo foi criado. Então, esse Missigno é um erro sim de programação, mas que muita gente conseguia capturar no joguinho. Enfim... We'll be right back. agora eu quero que vocês rolem a sua iniciativa, começando com um D4 cada um, pra vermos quem começa apresentando o seu Pokémon e começa batalhando. Bruna tirou um 3. E o do mal tirou 1. Ou seja, Bruna, apresente seu Pokémon. Que bem as damas. O do mal começa levando ponto negativo. O meu Pokémon é um Monkey. Isso. Ela vai lutar com o Monkey. E do mal, você? Eu vou lutar com o Firo. Vai, Firo! Isso aí. Bruna, rola o D20 aí pra poder pra saber qual é o ataque que você vai usar. Beleza. Qual o ataque que você vai usar? Um Karate Shop de novo. Ok. Agora, os dois rolando um D20. Yeah, 18! Ah, caralho! Bruna, pode rolar um D20 de dano, porque como você tirou 10 no D20 passado, que foi a escolha do seu ataque, e você tirou um acerto crítico, então é vezes 2. 15. Ou seja, Monkey acabou desferindo 15 pontos de dano com o seu Karate Shop em Firo. Ou seja, o Firo do mal de 50 pontos passa a 35. Firo! Me deu direitinho agora. Agora, do mal. Rola agora os dois rolando D20 vez do mal. D20 do mal. D20, tá vendo aí, ó? Eu rolo também? Rola. Olhe. Ou seja. Do mal, só rola mais um D20. Deixa eu ver aqui. Você tentou dar um Aerial Ace na Bruna, só que você tentou dar o Firo tentou dar um Aerial Ace no Monkey, só que o Monkey esquivou lindo. A minha corpeta tá poderosa. Vem cá que eu vou despertar essa corpeta com meu bico fiado aqui, ó. Bruna, 2d20 do mal, 1. O primeiro D20 da Bruna é pra saber o ataque. 14. Você vai disparar um Pursuit. Mais um D20, Bru. 10. Exatamente. Bru, o Monkey tentou acertar um Pursuit no Firo. Que esse daí só deu uma voadinha um pouquinho mais pra cima e já era. Do mal, 2d20. Bru, 1. Do mal, o Firo do mal vai tentar achar um ataque Mirror Move. O Mirror Move nada mais é do que o Pursuit dado pelo Monkey na rodada passada. E ele acerta. Joga um D11. D11? Porra, ia facilitar, caralho. Foi o resultado que você tirou no dado. Ou seja, com o Mirror Move utilizando um Pursuit, o Firo conseguiu acertar 3 pontos de dano no Monkey, que de 50 passa a 47. Ai. Tá anotando aí, ô Álvaro? Mas, hein? Anota aí, Álvaro. Anoto. Monkey, 47 pontos de vida. Firo, 35. Ah, e outra do mal. Pra você acertar dano duplo, você tem que acertar um ataque voador, tá? O Mirror Move é ataque voador. Não. Mas o Mirror Move pode ser um ataque voador. Mas o ataque que você utilizou do Mirror Move, que foi o Pursuit, é um do tipo sombrio. Não deu. Bom, agora... Bruna, 2d20. Do mal, 1. 18. 5. Não, 10. Ok. Monkey vai disparar uma atacada sísmica. Agora é do mal sua vez. 1d20. E atacada sísmica foi linda. Oh, vou pegar um D20 aqui pra rodar aqui na minha mesa, pode ser? Não. Tá difícil pra ter, mano. Tá viciado esse dado aí, ó. Eu não tô vendo você rolar o dado. Vamos lá. Bruna, um D10, por favor. Com a câmera aqui, ó. D10. Ixi! Ai, Jesus! Atualiza o placar aí, do mal. Cagada. Quanto que deu mesmo pra cada um? Ou seja, o Monkey deu uma atacada sísmica que rendeu apenas um ponto de dano no Firo. Que foi de 35 pra 34. Pronto. Agora, do mal, 2d20 pro 1. 17. 17. Vai, do mal, mais um D20. D20. D20. Olha, 12. O Firo ia atacar com um ataque de fúria, do tipo normal. Só que perdeu miseravelmente. Esquiva fácil. Eu acho que esse banco tá usando anabolizante, viu? Vamos lá. Bruna, 2d20. Aqui é bodybuilding, falou, mano? Bruna, 2d20. Do mal, 1. 14. 11. Eu rolei um D100. Calma aí, deixa eu rolar o D100. Cara, você rolou um D100 e conseguiu tirar 3. De novo. Parabéns, cara. Ok. O Monkey foi disparar mais um Pursuit e acertou. Acertou. Pode rolar um D11, Bruna. Muita calma nessa hora. Acabou de tirar tá mais... Tá difícil esse negócio, hein? Acabou de tirar mais 2 pontos de dano. Nossa. De 34, vai pra 32. 31. 32. Ah, é 32. 32, é menos 2. Menos 2. Pela escola, que eu tinha feito a conta com 33. Desculpa. Ok. É que eu vi o 3, lá eu já fiz a conta direto. Vamos lá. Do mal, 2d20. Bruna, 1. Ah, não, para. O Firo. O Firo tentou dar qualquer um dos ataques de nível 1 e perdeu feio, porque teve esquiva. Bruna, 2d20, do mal, 1. 1, que bosta. 7. Bruna tentou dar qualquer um, o Monkey da Bruna tentou dar qualquer um dos ataques de nível 1, só que a esquiva foi... A esquiva que o Firo deu foi tão grande que merece um ataque de oportunidade. Do mal. Rola um D10, por favor. Ou seja, agora você vai dar um ataque de um dos ataques entre nível 1 e nível 4 aí. Vou dar o pack. Ok. Tipo voador, pode rolar um dano que é outro D10. Beleza. Vamos descrever a cena. A Bruna tentou dar um ataquezinho. O Monkey da Bruna tentou dar um ataquezinho qualquer. Enquanto o Firo deu uma esquiva master. e o Fear do mal, além de esquivar, ele deu um ataque muito poderoso, que tirou 20 pontos de dano, devido ao tipo ser dano dobrado. Ou seja, que boa. O Monkey passou de 47 para 27 pontos. Vixe, Maria. Dá voltas, né? Ai, para! A vida é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Ok, do mal, 2d20, Bruna 1. Ai! Ficamos chupando manga. Deu 2? Acertei, mano! Firo vai disparar um Aerial Ace. Morri! E vai. E a diferença foi pouca. Então o dano é normal. Rola um D5 do mal. O Firo do mal tentou dar um Aerial Ace, mas ele não pegou velocidade suficiente. Acertou o Monkey da Bruna e acertou 2 pontos de dano, passando de 27 a 25. Vamos lá. Bruna, 2d20. Do mal, 1. 19. 11. Ai, isso vai doer. Crítico. O Monkey tentou disparar um Swagger do tipo normal no Firo. Mas por acaso, o Firo deu uma defesa tão espetacular, mas tão espetacular, que rendeu mais um ataque de oportunidade. Ô, mas que caramba. Do mal, D10. Rodando, D10. Ok. Rola um D7 agora. Ok. 5. O que aconteceu foi o seguinte. O Monkey tentou acertar um Swagger, que é daqueles ataques de aumento de poder, né? Mas ele não conseguiu. A esquiva foi tão forte que o Fearl simplesmente conseguiu atacar com um golpe simples e acertou 10 pontos de dano. Aliás, 10 pontos... Peraí. Ele acertou um ataque de fúria, normal. É 5 pontos de dano mesmo. Passa 20 pontos. Tô na merda. Bruna, 2d20, do mal 1. Não, eu ataco agora, não é? Ah, é, não. Tem razão. Bruna não precisa mais rodar mais nenhum d20. Tá. 2d20, do mal. Eita, nós, 20 de novo. Que merda, hein, do mal. Que horrível. O Firo tentou acertar um Mirror Move, que é o ataque espelhado. Só que ele errou miseravelmente, causando um ataque de oportunidade pro Monkey. Bruna, rola um D10. 4. Ok. Deixa eu ver aqui. Você vai utilizar qualquer um dos ataques de nível 1. Rola um D4. Com qualquer um desses ataques, o Monkey se esquiva facilmente e acerta 2 pontos de dano no Firo, que passa de 32 a 30. Au! Foi bem um peteleco. Agora, Bruna, rola 2d20 do mal 1. 17. 16. Nesse ponto, o Monkey foi tentar uma atacada sísmica e conseguiu. Bruna, rola um D16. 16! Ou seja, como é o ataque máximo, ou seja, é um acerto crítico. Do mal, você acabou de se fuder. Afá! O Firo tava com 30 pontos de dano. O Monkey foi lá com toda a força, acertou um golpe de tacada sísmica e de 16 de dano, ele passou a 32 pontos de dano, fazendo com que o Firo desmaiasse por completo. Ou seja... Bruna, em sua primeira participação, a sua segunda participação no Animesphere, primeira participação no Versus, acaba de ganhar a batalha Pokémon com o Monkey. Isso prova que nem sempre estar com um Pokémon que é mais fraco é garantia de vitória na batalha. Exatamente, é só você tirar o crítico no dado. É, o negócio tá nos dados, não tem jeito. Do mal, bem-vindo ao clube dos derrotados. E assim... Eu quero dar uma declaração aqui após essa luta, valorizo o meu adversário, tudo assim, né? Mas isso não fica assim não, viu? Não tem problema. Haverão outros versos. Álvaro, o que você tem a comentar sobre esta batalha? É, Eu tô aqui, né? Foi uma luta muito acirrada, sabe? O professor fez a gente fazer isso e... falou pra gente, né? Mas foi uma batalha interessante. Eu não entendo porra nenhuma de Pokémon, então eu tava quietinho aqui. Foi legal de ver mais uma briga. Ó, vocês querem ver esse último golpe que o Monkey deu no Firo? É só vocês lembrarem da luta do ginásio do Blaine, onde o Charizard do Ash dá um ataque sísmico no Magmar. Do líder de ginásio. Resultado: ataque ferrado, meu caro. E com isso, declaro a primeira vitória da Bruna no Versus. Obrigada. Assim. Do mal. Como prêmio de consolação. Faz o jabá lá dos nossos parceiros do Nerdverso. Opa! É isso aí, galera. Pra você que gosta de cultura pop, tem um pensamento mais nerd aí, não se esquece de visitar o Nerdverso, www.nerdverso.com.br, e confira aí com a gente o que rola aí nesse mundo louco da cultura pop. Aqui eu já abro um jabá do nosso parceiro, lá dos 3 quartos cego, o Danilo. E esses dias ele fez alguns jabás nossos, inclusive do episódio do qual ele fez parte junto com a gente, episódio 14, onde ele conta como é assistir anime para um deficiente visual. Então, puxa, que legal, cara. Grande abraço, Danilo. Obrigado aí pelo jabá. Somos parceiros. Ah, e fazer uma coisa também aqui. Agora, na primeira semana de fevereiro, vai ter a Campus Party, né? E quem quiser aparecer por lá, o pessoal do Nerdverso vai estar lá também. A Animesphere vai estar em peso lá. Pelo menos o pessoal que fica aqui em São Paulo. Desculpa, Álvaro. Tem problema, não. Se fodeu. Tô me acostumando já com essas coisas. Mas enfim, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Boa noite, galera. Boa noite. Não, é isso aí. Até mais. Calma, eu vou fazer a chamada primeiro, pô. Desculpa, já tá Jorge. Gravando. Isso vai pros erros. Vamos lá. Guarda pros erros. Né? Tem que ter alguma coisa? Bom, enfim, vamos lá. Você vai apresentar e aí. Vou apresentar, vou dar a deixa e você começa, beleza? Tá bom. Vamos lá. 3, 2, 1. Equipe Rocket decolou aí. Parou! Começa só dessa frase. Animesfera decolando na velocidade da luz. Tá? Que aí essa parte aqui eu corto na edição. 3, 2, vai. Animesfera decolando na velocidade da luz. Porra, do mal era você. Eu mutei o microfone, velho. Tá de. Vai. Gente. Eu faço sozinho aqui. Vamos lá. Jogado, tá? Vamos lá. Do mal, presta atenção. Bru, começa. Começa em 3, 2, vai. Lutar. Aqui é o Álvaro e. Vamos aí. Desculpa, que a gente queria falar. É isso aí! É isso aí! Ai, meu Deus! Tipo, o que nem quer. Ah, vamos nessa! É, boa, Duma, boa! Fica melhor! Ah, não! Não, fica melhor, fica mais engraçado! Ah! Vamos lá, começando. Bruna, recomeça a sua parte de novo, tá? 3, 2. Peraí, como é que é meu que eu tenho que falar aí, Rodrigo? Aqui, você fala assim, aqui é o Álvaro e vamos nessa! Tá. E ao estilo Kenan e Kel, vai. 3, 2, vai!